funk à volta, meu filho. É o Jorge Matheus único, agora é Caiozinho, vai, vai. Você tá tão de boa, né? Só o teu coração que tá de pé. O teu sorriso é de quem superou. Só foi tão fácil porque não existiu amor. Não é que eu tô te desejando mal, mas como vou desejar sorte pra um casal que não seja eu e você? Meu Deus, que raiva de você. Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara. Tomara, tomara que a taça de vinho derrame na sua boca, escape meu nome. Pra você aprender, pra você aprender. E o quê? Porque tudo que vai te você. Confesso, confesso que eu tô torcendo pra você terminar com ele. Porque tudo que vai um dia você é um tipo. Confesso que eu tô torcendo pra você. MC News estourada. Afinal, um arranhão não passa perto do estrago que fez no meu coração. Oh, yeah! Para. Tomara que no seu encontro com ele você quebra a cara. Tomara, tomara que a taça de vinho derrame na sua boca, escape meu nome. Pra você aprender, pra você aprender. Você, confesso que eu tô torcendo pra você terminar com ele. Porque tudo que faz eu te amo. Você é o motivo da minha revolta. Confesso que eu tô torcendo pra você e terminar com ele. E afinar um arranhão não passa perto do estrago que fez no meu coração.